Levantei cedo e já tomei meu antilove, que evita dor de cabeça, famoso porre. Tinha largado os paredão, como é que pode? Acompanhava os piseiros, só pelos stories. Meus amigos me chamando, bora secar os vidrão. Vou não, posso não, minha mulher não deixa não. Ela quer e perguntou se eu também quero voltar. Pra entender o que eu quero, eu vou ter que soletrar. Eu quero um F, eu quero um A. Eu quero um R, outro R mais um A. Eu quero um F, eu quero um A. Eu quero um R, outro R, mais um A. Eu quero é farra, somente farra. Dormir bebaço no colchão de mulherada. Eu quero é farra, somente farra. Soltar foguete, nunca mais voltar pra casa. Eu quero é farra, somente farra. Dormir bebaço no colchão de mulherada. Eu quero é farra, somente farra. Solta foguete, nunca mais voltar pra casa. Aê, moçada! Eu quero farra aqui em Curitiba. Meus amigos me chamando, bora secar uns litrão. Vou não, posso não, minha mulher não deixa não. Ela quer e perguntou se eu também quero voltar. Pra entender o que eu quero, eu vou ter que soletrar. Eu quero ouvir! Eu quero um F. Eu quero um F, eu quero um A. Eu quero um R, outro R, mais um A. Eu quero é farra, somente farra. Dormir bebaço no colchão de mulherada. Eu quero é farra, somente farra. Soltar foguete, nunca mais voltar pra casa. Eu quero é farra, somente farra. Dormir bebaço no colchão de mulherada. Eu quero é farra, somente farra. Soltar foguete, nunca mais voltar pra casa. Eu quero é farra, somente farra. Dormir na farra e acordar já tá na farra. Eu quero é farra, somente farra. Dormir na farra e acordar já tá na farra. Aê, Curitiba! Coisa linda, moça! Tá lindo demais, hein? Já senti que hoje vai ser piseiro mesmo.